começo da tarde eu de uniforme no trampa. Nunca imaginaria que tudo iria mudar. Mas quando cheguei na firma bem de frente ela lá, já senti que aquele dia resumi te encontrar. Eu acenei, um sorriso ganhei. Então me aproximei, me apresentei. Não me importei com toda a minha timidez, irmão. Desenrolei, pra mais tarde marquei um peão. Deixamos combinado lá pro umas nove e pouquinho. No horário marcado ela disse pode vir. Só dela falar assim já me deixou facinho. Melhor do que isso aqui, neguinho só tendo pra mim. Ofereci pra ela, vai de uísque qualquer cerveja. Ela prefere o catuaba e um da natureza. A vida é nossa praia e nós vamos brincar na areia. Prometo que não acontece nada que cê não fique. Fica entre você. Uso algema nem polícia pra querer te prender. Vamos viver o que o destino pede, porque é Deus que escreve o que está reservado pra gente. Fica entre você. Sua algema nem polícia pra querer te prender. Vamos viver o que o destino pede, porque é Deus que escreve o que está reservado pra gente. Não sei, mas tô sentindo até o cheiro do paraíso. Parece que minha vida inteira eu procurei por isso. Percebi que o caçador tava correndo perigo. Sempre gostei de fundo e odiava tá envolvido. Só que ela agindo assim não tem como escapar. Faz o que quer de mim sem ter que perguntar. Sem hora pra sair, sem hora pra voltar. Sem hora pra dormir, sem hora pra acordar. Essa mulher é a resposta de como lidar comigo. Ela é bem mais do que um corpo embaixo de um rosto bonito. Ela me causa arrepios e me traz paz de espírito. Mesmo com seu livre-arbítrio, ela só quer tá comigo. Tava perdido, mas enfim te encontrei. Se foi acaso ou destino, eu já não sei. Só sei que quando eu tô contigo, eu tô bem, muito bem. Fiquei entre você. Não sou algema nem polícia pra querer te prender. Vamos viver o que o destino pede, porque é Deus que escreve o que está reservado pra gente. Fiquei entre você. Não sou algema nem polícia pra te prender. Só tô vivendo o que o destino pede, porque é Deus que escreve o que está reservado pra gente. É o Cross que tá na voz.